aos sete jagunços. Jagunçada, bem-vindos a mais um episódio dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Artfinal. Você já acessou o Artfinal hoje? Acessa lá www.artfinalhq.com.br para todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Omniverso. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artfinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você pode ouvir também pelo Spotify, pelo Deezer, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, no seu agregador de podcasts favorito e lá no nosso site também. É só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra em todas essas redes sociais. Aproveita e entra também no nosso grupo Nada Secreto do Telegram. Lá o pessoal tá falando sobre quadrinhos e outras coisas dessa indústria vital. Quatro robôs, cada um considerado culpado de um crime irredimível, banidos de seus planetas e unidos pelo Kill Lock, uma sentença que significa que se um deles morrer, todos morrerão. Agora, um soldado, um viciado, um assassino e uma criança se veem forçados a proteger um ao outro, enquanto procuram uma saída desse elo mortal. Essa é a premissa de The Kill Lock, minissérie em 6 edições lançada entre dezembro de 2019 e julho de 2020 pela IDW, com roteiro e arte de Livio Ramondelli, que será o tema desses Sete Jagunços. E para falar dessa história de crime e redenção no espaço e com robôs, criamos nós mesmos um elo mortal nesse programa. Eu sou o Marcos e nesses Sete Jagunços estou acompanhado por quatro robôs condenados. São eles: o artesão Dãozinho. Bom, estamos aglomerados aqui, né? A criança Reginaldo Ilman. Criança é criança de novo, viu, mano? O viciado Marcelo Miranda. Olá, finalmente falando dessa série que pra mim se chama A Tranca da Morte. E o assassino Maurício Dantas. Me matem. Não sai daí que daqui a pouco nós vamos falar desse belíssimo gibizinho. Começar, né? Vamos começar do começo, como diria o outro, e vamos falar do autor dessa minissérie lançada lá pela IDW. Então, Maurício Dantas, quem é o Livio Ramondelli? Livio Ramondelli é um desenhista americano, apesar do nome, né, que parece italiano. Todos nós aqui pensamos que é italiano em off, mas o Marcelo até demonstrou sua pronúncia do italiano fortíssima. Fala aí, Marcelo. Ramondelli! Mas ele é americano mesmo e começou a sua carreira fazendo alguns gibis menores, assim, até que ele atingiu o estrelato na sensacional franquia Transformers, que todos aqui são fãs, menos o Dão. E ele começou, pelo menos, meu primeiro contato com a arte dele foi na mensal do Transformers no finalzinho da segunda fase, que foi imediatamente antes, Marcos, daquele nosso tema do pilha de gibis sobre Transformers. Ele pega a fase Caos, encerra aquela segunda fase, a fase 2 dos gibis da IDW, e aí começa o melhor, né, o fino, o gostoso dessa fase aí, que é a fase 3, com ótimos desenhistas, escritores, e ele fazendo o comecinho mesmo, né, a edição do Renascimento dos Transformers foi a morte do Optimus Prime, toda desenhada por ele, que é muito bacana, e ele melhorou muito, assim, na minha visão, o traço dele. Ele desenhava a galera meio blocuda, assim, sabe? Todos os Transformers dele pareciam que é um monte de caixa de papelão juntas andando por aí. Ele ainda tem um pouco disso, a gente pode ver na arte dessa edição. Mas é um artista muito legal, que mistura tanto o desenho em papel mesmo, né? A gente conseguiu aí algumas informações do processo dele. Ele desenha no papel, escaneia isso, faz a colorização digital através de Cintiq, que é a ferramenta da maioria desses desenhistas, coloristas digitais. Ele, em Elo Mortal, né, o Kyolok, ele escreve, primeira história autoral dele, desenha e faz a colorização também. E ele chegou a contar que contou muito com a ajuda do irmão, né, que também é artista, me parece, e que deu uma força bacana para ele aí nessa publicação. E aí, DW, que é a casa de onde ele fez muita coisa aí, e só para dizer aqui alguns outros créditos dele, ele desenhou Battlestar Galactica para Dynamite, Star Wars para Dark Horse, e fez alguns títulos de Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo aqui no Brasil, para uma editora menor chamada Legendary. Ele chegou a fazer parte de um projeto online da Sony com a DC Comics, mas eu acho que esse nunca decolou, não. Ele tem alguns créditos aí de Star Wars, né, como eu falei, e de Star Trek também. Agora são, na maioria das vezes, capas e algumas artes interiores, mas nada tão digno de muita divulgação aqui no Brasil, infelizmente. Eu acho que aqui a gente nunca teve nada de publicado dele, não. Talvez uma outra capa alternativa aí no Star Wars da Marvel. Ele tem, essa arte dele eu não conhecia, né? Bem, bem bonita mesmo. Eu achava que ela era toda digital, né? Mas o processo dele não é completamente digital, como você falou. E, Regi, nessa primeira edição, o Ramondelli fala do receio de publicar um gibi apenas com robôs, né? Que ele acha que não ia ter um apelo suficiente. Você acha que esse receio dele faz sentido? Então, robô não vende? Ah, eu acho que não, cara. Assim, não sei se foi uma espetadinha, né, no trabalho anterior, não entendi muito, eu li isso daí também que ele escreve, ou sei lá, um exagero de humildade, não entendi muito de onde veio isso. Eu acho assim, o fato de serem robôs é assim, é mero acaso, assim, porque poderia ser alienígenas, poderia ser qualquer coisa, porque eles são, assim, eles não são, não tem nada que você fale assim, não, eles precisam ser robôs para essa história andar. Então, não vejo desse jeito. Claro que a parte estética, o visual é interessante, né, deles serem robôs, mas mais do que isso, não. Então, não entendi de onde veio essa questão dele falar assim, não peguei aí qual que é, não. Eu acho que foi uma coisa assim, meio, dá uma de humildão, assim, sabe? Porque, não sei, e tem história de robô que vende, tem história de robô que é consagrada, tem. Então, não vejo desse jeito, não. Você falando que ele podia ter escolhido qualquer coisa, né? Realmente, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, mas não tem nada ali, talvez um outro recurso que ele utilize mais lá pro final, que aí faz sentido usar robôs ali, né, mas talvez ele tenha escolhido mais porque era o que ele estava mais à vontade, né, já que ele surgiu aí mais pela franquia Transformers, né, mas fora isso, realmente não vi o porquê desse receio dele também, não. Robô é o que ele desenha melhor mesmo. Posso até procurar aqui umas imagens pra gente colocar no post, Marcos, de figuras humanas que ele desenha, são poucas, mas Não são tão legais assim, não, a não ser que minha memória esteja me traindo aí, mas não deve ser o caso. E concordo com o Regi, ainda mais falando de ficção científica, espacial, todo mundo tem sua quedinha por um robozinho ou outro, seja por causa de Star Wars, por conta de qualquer outra franquia aí, sempre tem um robozinho legal, desde Perdidos no Espaço, ou encher o saco, ou pra fazer a gente dar risada. E ter uma história com uma maturidade bem legal, aprofundando em temas de ficção científica mesmo, eu acho que vale muito a pena usar, explorar esse conceito aí, que inclusive é novo, né? Acaba sendo um diferencial. Talvez ele esteja pensando aí pela questão de achar que não haveria empatia por não serem humanos, seres vivos na nossa concepção de baseados em carbono, né? Mas também acho um medo besta e falei brincando aí Transformers, mas é uma franquia que tem um baita nome aí, puxa muito pela nostalgia, é verdade, mas tem conquistado um público novo com uma abordagem bem interessante de humanização mesmo dos seus personagens, né? Como disse o Reginaldo, o que Transformers está fazendo hoje vai muito por esse caminho aí de eles serem robôs é detalhe. A personalidade, os conflitos e tudo mais são o que tornam as histórias interessantes. É curioso que nessa carta aí da primeira edição, Ele alfineta a própria IDW. Ele diz: uma companhia que eu adorei trabalhar por uma década desenhando Transformers, mas não tinha nada fechado de que eles estariam interessados nisso, né, na história. Então, parece que ele levou para a IDW, rolou a virada, e só depois, posteriormente, vai saber por quê, toparam bancar a história. Mas a alfinetada que o Regi falou é muito boa no início, né? Ele fala que um elenco não humano pode instantaneamente afastar algumas pessoas, as mesmas pessoas que investem emoções em animação sobre brinquedos, monstros ou carros. Ele tá falando da Pixar, né? Toy Story, Monstros S.A. e Carros. Então tem alguma treta com a Pixar Disney aí que a gente não sabe. Ele atirou para todo lado, né? Até porque Transformers é assim, eu acho, Maurício sabe mais, mas eu acho que boa parte das histórias deixaram de ter o elemento humano, às vezes nem passam na Terra, assim. É interessante você ver a trama dos robôs, assim. Então, eu não sei de onde veio tudo isso. Esse cara estava azedo, sentou em cima do saco, alguma coisa assim, né? Porque, assim, não sei, realmente é inexplicável de onde veio. Eu acompanho ele no Twitter e ele não é assim, cara, falando. Ele parece ser um cara assim, até eu falei, dessa outra, vamos dizer assim, dessa outra faceta, assim, meio tímido, assim, meio, realmente não é grande coisa o que eu estou fazendo, mas não sei, ele foi ácido nessa cartinha aí, nessa introdução, né? Porque ela não é nem, ela é no fim da primeira edição, né? Então, é esquisita, né? Bom, então vamos pro resumo dessa série, né? Eu falei a premissa lá no iniciozinho do podcast, né? Na introdução, mas complementa aí, Dãozinho. Dá um resumo da história do Livio Ramondelli. Bom, aqui segue então um universo, né? Não é só um planeta, que é completamente povoado por robôs, e cada um tem uma função a exercer nesse universo, né? Robô de classe diferentes, e cada um tem algo para fazer e só faz aquilo, né? Ele segue aquele padrão, então isso tem uma certa hierarquia. E aí, nesse mundo, né? Não é, a gente pensa, mundo de robôs, né? Inteligência artificial, mundo superior, mas não, tem as mesmas bagaceiras, robô bebendo, planeta desgraçado, pobreza, exploração, tem de tudo, né? É isso que a gente já falou, né, sabe? O robô ali é só porque eu gosto de desenhar robô, né? Foi essa a função no final das contas. E aí, como toda sociedade gigantesca, né, tem criminalidade, e os criminais hediondos, né, eles são punidos com a marca que é pintada no robô, que representa o título do gibi, né, The Kill Lock. E consiste em pegar quatro condenados. Eles têm que ficar, eles são juntados a uma programação, e o resultado disso é que se um morrer, os outros três morrem instantaneamente. Assim, na hora que a cabeça começa a pegar fogo. E para isso, mesmo assim, eles não são necessariamente precisos, eles não precisam viver juntos, eles podem viver separados. Mas a ideia aqui, né, por trás disso, é dizer, vocês são criminosos. Supõe-se que você é criminoso, você não se importa, né, com a outra pessoa, então você, a vida da outra pessoa não diz nada. Então, para você meio que aprender, né, o valor da vida, você vai viver com outras três pessoas e vai ter que cuidar delas três, porque se um morre, você morre também. Então, tá, tu precisa ficar junto, mas você tem que ficar preocupado com a sua vida, literalmente, depende do outro, né? No caso, o outro morra, você morre também. E isso é a punição, a pior punição que existe nessa sociedade. Então, a história acompanha quatro condenados, né, quatro robôs diferentes, e aos poucos, né, descobrindo por que cada um foi condenado a essa sentença, e eles estão tentando, né, obviamente, a se livrar dela, né? Eles não querem ficar com essa marca pro resto da vida, e aí a história começa a desenrolar nessa busca deles por uma solução, por uma forma de quebrar essa programação, se tem um jeito para acabar com isso, e de que forma eles vão fazer isso, né? E a história, as quatro primeiras edições parte dessa premissa, né, deles quatro tentando se livrar disso. E aí o livro Ramondelli, ele mostra muito bem, assim, ele pontua, né, cada um dos quatro de forma diferente, você consegue, por meio flashback, entender porque os quatro estão ali, e vai, ele vai montando aos poucos, né? Sobretudo por meio dos diálogos, ele mostra muito bem, né? Ele divide muito bem as personalidades desses quatro protagonistas, né? E isso, para mim, é o melhor do gibi, né? Como ele insere em cada um uma personalidade diferente, como isso faz a história andar, né? Então, é muito bom. E quem são esses quatro robôs protagonistas, Marcelo? Pois é, temos quatro robozinhos aí na história. Você vê como a história, a questão do robô, ela é circunstancial, né? Como o Regi já cantou no início, porque o Dão passou boa parte da fala deles referindo a pessoas, né? As pessoas. Que é isso, né? É meio isso mesmo, assim. Mas esses quatro robôs criados aí para a trama do Ramondelli, eles se caracterizam pelas funções sociais que eles têm. E aí é uma boa desculpa também para a história apresentar como funciona essa sociedade. Então, eu vou me seguir aqui pela tradução que a gente leu, né? Uma tradução não oficial, mas os títulos em inglês eu não tenho. Então, se depois vocês quiserem ajudar. Mas a gente vai ter aí o artesão, que é uma espécie de cérebro dessa sociedade, né? É um robô que guarda todo tipo de inteligência, e é ele que é uma espécie de arquiteto das outras tecnologias. E eu acho que é isso. Ele é o que mais entende de tudo, né? Ele é uma espécie de robô que domina o conhecimento, né? Então ele é o mental. Todos os outros robôs tendem a ser mais estúpidos que ele, em toda a sociedade, pelo que eu entendi. E o que a gente acompanha aqui, ele está condenado porque ele teve um surto psicótico e cometeu o ato de uma matança em massa, muito mal explicada, e que a série vai desenvolver. E aí eu acho que bem abaixo, né, no sentido da casta, você vai ter o operário, que é esse robozão que lembra um pouco o Mongo da DC Comics, né? Aquele alienígena. Ele é o batedor de cimento, assim, né? Ele é o da classe operária total, assim, o cara ali que levanta as coisas, que põe tudo em pé mesmo. E é o alcoólatra da turma, né? Ele tá preso porque ele cometeu algum crime envolvendo o excesso de bebida, né? Ele tava bêbado e cometeu um acidente, que a série também vai explorar muito bem, aliás. Depois a gente tem o que eles chamam aqui de o espectro. Esse é uma espécie de soldado, né? Ele é o militar, é o milicão, assim. É uma figura de defesa, de ataque. Ele faz parte da Legião dos Espectros, que é uma espécie de polícia robótica, né? Eles são os caras que vão chegar espanando o conflito, parando briga. É tipo uma espécie de BOPE intergaláctico robótico, assim, né? Eles são gigantescos, eles têm uma... De todos os robôs que a gente vai vendo na série, eles são os visualmente mais impessoais, eles não têm expressão, eles têm uma massa de metal e umas luzes no rosto. E eles agem assim, né? Eles agem, parece que por uma espécie de instinto robótico, né? Eles cumprem a função de manter a ordem, mas é claro, esse espectro aí, ele é condenado justamente por uma situação em que ele não fez isso, e isso também é desenvolvido na série. E por fim a gente tem o que eu chamo do personagem trágico dessa história, que é uma criança robô, né? Eles chamam de garoto, um moleque, ele é um robô ainda, né, em desenvolvimento, que foi uma falha de fabricação, né, a série aponta isso. Ele deu errado ali na linha de montagem e foi condenado justamente porque ele não serve para nada. Então ele é jogado junto com os outros três e ele é o mais inocente, ele é realmente uma criança. Inclusive a história tem momentos muito bonitos, assim, que quando se dão conta de que ele é um robô criança, em geral isso gera muita comoção, né? Ele é inocente, ele não sabe se defender, tem uma personagem que faz uma trapaça com os quatro, e quando ela descobre que um deles é uma criança, ela fica arrependida. Então, ele é tratado dentro daquele núcleo ali como alguém a ser protegido. E isso também vai desembocar em consequências lá na frente. Esse é o quarteto principal da série, né? E no meio do caminho, eles vão... A série vai apresentando outros personagens robóticos que formam aquilo ali e que também cruzam os caminhos deles. Eu achei muito legal essa exemplificação pelos personagens. E, Regi, tem muita referência que o Ramondelli utilizou aqui para fazer essa construção do cenário e dos personagens e da história como um todo? Ah, cara, eu acho que dos personagens, bastante, né? É, eu vejo no espectro, assim, alguma coisa de Warhammer, né? Ou acho ele lembra também para mim muito aquela armadura do Thor. Qual que é o nome? Não é Destruidor, eu esqueci. Não sei se vocês lembram. Que até apareceu no filme. Aquela... É Destruidor mesmo. Destruidor? É. Até, hein, Maurício, o Operário, ele lembra um design igualzinho de um daqueles robozinhos que andava com o Blaster lá no... Você sabe quem que eu tô falando? O Cosmos, que virou um robozinho. Não parece, cara? É igualzinho, assim. Total. É idêntico, cara, assim. E a criança é uma coisa mais simplificada até para passar a inocência, né? Eu acho, eu concordo que eles realmente, assim, vamos dizer, a profissão é a personalidade deles, né? A função, vamos dizer assim, né? Tirando talvez o arquiteto, o artífice, como que é? É o cérebro, é o arquiteto, né? Eles usam arquiteto aqui. Isso, o arquiteto ele parece ter, assim, uma agenda própria e ele, de fato, assim... Ele tem uma personalidade além dele ser o arquiteto, né? Ele parece ser, na verdade, um psicopata, né? Assim, diferente dos outros, ele é de fato um psicopata. Mas eu dei uma pesquisada, porque, assim, eu achei que seria muito simples só isso, e eu tinha uma pontinha de achar alguma coisa, assim, que eu tinha ouvido, mas eu não lembrava de onde era, o que que era, até que, assim... Peguei de surpresa alguém falando disso. Agora eu não sei onde é que é, mas se você procurar algum comentário da série, você vai achar. Esses quatro personagens, eles são uns arquétipos, ou então, melhor ainda, eles são como se fosse um conto, né? Não é uma fábula. Como se fosse um conto, sim, mesmo, né? Da tradição judaica, né? Que são os quatro filhos, né? E eles costumam ser representados durante o Pesach, né? A Páscoa judaica deles, né? Que é assim, é o filho sábio, é o filho malvado, é o filho tolo e o que nem sabe o que perguntar, né? E a pessoa que estava fazendo uma análise relacionou eles, e de fato eles são assim, né? Que o filho sábio seria o espectro, né? Que seria aquele personagem que segue a lei, segue a regra, né? É o Lawful Good, né? O cara da linha, assim, que anda na linha, né? Vê até essa questão de forma fria, né? Na tradição judaica, ele é o que conhece a lei, né? Conhece a Torá, mas não, até tem um defeito de não viver a Torá, né? O arquiteto, ele seria o filho malvado, obviamente, né? Mas isso não é de todo mal, né? Durante essa atuação, assim, como se fosse um teatrinho no... Pesach, ele é o que questiona a própria festa, né? A própria tradição. Então é ele que testa os limites, né? Ele é chamado de malvado, mas não é bem um malvado do jeito que a gente entende, né? E o operário é o filho tolo, né? Ele, a simplicidade dele deixa ele limitado, né? E aí é difícil até ele chegar nesses dois extremos dos outros filhos, né? Mas o mais interessante é a criança, que é... Eu nem vou me atrever a falar o nome, né, no hebraico, mas é aquele que não sabe perguntar. Então, ele nem sabe o que tem que ser feito. Ele é o ignorante mesmo, assim. Ele é o que está aí de paraquedas, né? Assim, eu acho legal, eu acho que do jeito que ele apresentou, o livro deve ter... pego alguma referência, assim, porque é muito similar até o processo da história, isso é bem similar, tá? Mas o que eu acho mais legal é que, assim, essa história se encaixa no que ele está querendo criticar, né? Que é a questão mesmo do Kill Lock, dessa justiça restaurativa, né? que seria até, eu acho que seria um prato cheio para o Mauro falar, né? Eu nem me atrevo a falar, mas eu entendo a crítica que ele fez, porque num primeiro momento a gente pode até elogiar, assim, achar interessante, né? O castigo da pessoa que não se importa com as outras pessoas, ou os robôs aí no caso, seria ele ter que cuidar e ter que se importar com outras pessoas, né? Parece uma punição perfeita, porque ela não é, ela não é um castigo, ela não é um isolamento, ela não é, e assim, ela acaba tendo um defeito, né? Porque a criança é o defeito, né? Dessa história, assim, a criança é o aonde essa lei perfeita se quebra, né? Que ela não cobre todos os pontos, né? E a criança, ela é aí o ignorante, porque ela nem sabe o que ela cometeu, o crime que ela cometeu, né? Porque ela não cometeu nenhum, ela é uma vítima, né? Ela não é um criminoso, ela é a vítima, que às vezes é punida e é castigada, porque a lei não é perfeita, cara. Então, puta, eu acho, olha, um gibizinho, meu, ter uma história dessa profundidade, com esse desenvolvimento, eu acho um barato, cara. Mas, ó, Reginaldo, acho, concordo, viu, é muito sutil tudo, e ao mesmo tempo tudo muito explícito também, né, porque uma coisa que eu gostei da série é que ela é absolutamente direta, objetiva, não acho que ela tem enrolação, né, são 6 edições aí de 20 e poucas páginas, acontece muita coisa, e ao mesmo tempo as camadas vão se acumulando e pequenos momentos, né, eles saltam. Você estava aí descrevendo a questão da criança, e um dos momentos favoritos para mim na série é quando o outro robô mostra para a criança o risco que ela está correndo, né? Ela não está entendendo nada, justamente isso aí que o Reginaldo está contando, né, das referências judaicas. Aí ele fala, vem cá, eu vou te mostrar. E aí ele quebra o kill lock de um outro grupo, né, faz ali uma canalice braba, desliga o processador de um robô que está preso num kill lock, e os outros, obviamente, todos são eliminados, e o garoto fica absolutamente chocado, e isso gera consequências. Eles vão brigar com esse robô, falar, pô, você tá louco, como é que você vai mostrar isso pra criança e tal. Então é um momento que eu acho poderosíssimo, assim, em como isso é colocado na trama, eu acho bem legal. Gostei dessa referência aí que o Reginaldo trouxe, não tinha mesmo esse conhecimento, não. Eu fiquei mais numa análise... nesse nível da ficção mesmo aqui. Eu acho bacana como ele usa alguns arquétipos de ficção mesmo, né? De contos, como você bem falou, Regi. É uma crônica bacana aí, né? Isso. E eu acho legal como ninguém tem nome, né? Até na história mesmo, nas páginas pretas aí, que abrem as edições. A gente, inclusive, só mencionando aqui, fazer o jabá até do nosso amigo lá, o Gibisquiz, a gente... tá lendo aqui pela versão traduzida dele. Eu li quando tava saindo lá nos Estados Unidos, mas o próprio Gibisquiz traduziu logo. Eu lembro que na mesma semana que saiu lá fora, a edição 1 já tava lá no site deles e... Não é oficial, mas é confiável, né, Maurício? Totalmente confiável e... E aquela coisa, né? E dificilmente você vai ver esse tipo de quadrinho lançado por aqui, né? Então pode ir atrás sem peso na consciência. E com cuidado de edição deles, né? Eles mantêm as capas, eles traduzem os títulos, mas com as capas mantidas, sem aquela coisa feia, assim, que uma certa editora grande aí recentemente deixou passar numa história do Homem-Aranha, né? Traduzem os extras, né? Os textos complementares, muito bom. Mas a gente tem hoje, na verdade, alguns tradutores, scanlators, né? Como chamam, que tem um cuidado muito legal. Outro dia eu vi aqui, não lembro qual foi a obra, mas tinha até um texto... extra no final da edição falando sobre a obra, que a Panini nunca faria isso, uma Mitos, nenhuma dessas editoras nacionais faz isso, sabe, hoje em dia. Foi esse o tempo que tinha esse cuidado. Mas voltando aqui ao nosso tema, eu vejo então algumas referências aos próprios Transformers que o Ramondelli trabalhou, né? Como eu falei, ele pegou essa transição aí para a fase 3, que foi uma fase que usou muito mais os conflitos, entre aspas, humanos dos personagens, e colocou várias camadas de complexidade. Inclusive, um dos conceitos que tem nessa fase dos Transformers é dos recentemente forjados, que são os novos Transformers, né, que deixaram de existir há muito tempo, que é o planeta que dava vida a eles, a Fagulha, ao Spark, que é nos filmes, né, tem o Allspark, que é quando todos se tornam um, essa entidade etérea aí de pós-vida deles. mas essa fagulha é criada pelo planeta, é colhida e colocada num corpo novo, que aos poucos vai desenvolvendo as suas capacidades e aí vai se diferenciando, mas tem um corpo bem padrão, bem básico, que é mais ou menos o da criança, né, o garoto, enfim. E ele é uma metáfora muito bacana para a presunção de inocência, né, bicho? Ele já nasce culpado. Ele tem um defeito, ele não tem responsabilidade por aquilo, mas ele já nasce culpado. Ele vai fazer uma merda, ele se torna perigoso para a sociedade porque ele nasceu diferente. Antes de poder se diferenciar, ser um APA, um espectro, um artesão, qualquer que seja a casta que ele adotasse depois ali, que essa forma deles parece seguir a função, né? O corpo vai sendo aprimorado ou alterado para seguir essa função deles. Ele já é considerado culpado, ele tem um defeito que pode fazer essa sociedade ruir por dentro se for cultivado. Então ele é sentenciado ao elo mortal por conta disso. O APA, apesar desse corpo aí lembrando bem o Cosmos mesmo do Transformers, como o Reginaldo falou, ele tem um ar todo daquele cara operário mesmo, que chega em casa e que não aguenta mais as agruras da vida, toma uma sua cachaça lá até se perder nisso, né, na amargura, no sofrimento, na falta de felicidade como um todo na vida, até que ele comete esse erro aí que o leva ao elo mortal. O espectro, que é o paladino que caiu, né, ele entra em decadência por conta da situação toda lá, o excesso dele, que na verdade é um excesso de cautela, muito mais do que um excesso de brutalidade, pela qual a legião de espectros, da qual ele faz parte, é conhecida. E o artesão, que é um vilão, sem ser o vilão e sendo o vilão também. Não vou entrar muito em detalhe não, que essa é uma parte muito legal, um dos melhores personagens. Eu acho muito legal como o operário, né, sempre se refere a ele, não pelo nome, não pela função, mas sempre o xingando, né? Seu canalha, seu idiota, seu escroto, enfim. Ele sempre tem um adjetivo negativo pro artesão. Ele é bem meio que o sátiro da história, né? Ele cutuca aqui, cutuca ali. Ele tenta mudar o pensamento das pessoas, corromper a criança, dizer que não vai dar certo, enfim. Ele é o cara que tá por trás dos panos ali, mexendo com todos os personagens que a gente vê na história. Praticamente todos os personagens que a gente vê na história são de uma forma ou outra tocados por ele, até o final, que é uma baita sacada. E o próprio conceito do Killlock, né, e é uma falsa esperança. Isso é até dito em uma das últimas edições, que é um sistema de justiça perfeito, né, aprimorado lá por uma personagem que aparece mais adiante, só que também é uma falsa esperança, porque são quatro indivíduos desajustados sempre, e não importa quais são os crimes que cometeu, mas pessoas que já são consideradas que não sabem viver em sociedade, tem que viver em um microcosmo de sociedade. Aquilo é feito para não dar certo, mas ao mesmo tempo passar uma impressão de justiça para a sociedade deles. É uma falsa esperança e uma desgraça que em algum momento leva um deles à loucura, até que morrem os quatro e a sociedade está de mão limpa nisso, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante a gente discutir hoje, de justiça seja feita, né? Mas que tipo de justiça, para quem? Quem está apto a fazê-la e será que é justiça mesmo? A gente tem casos aqui que, mas não falei da justiça restaurativa, que não há restauração nenhuma, senão é de um status quo anterior da sociedade. Ah, os eventos, né? A tragédia que um causou, a violação do código que o outro causou, retornar tudo a um estado de normalidade e varrer para baixo do pano essas pessoas, mas dizer, olha, fomos humanos com eles, né? Temos a eles uma chance de viver, de aprender. A gente falou um bocado, né, que tem cada... O Marcelo, quando apresentou os personagens, né, o Regi, quando falou sobre as referências, mas... Explica um pouquinho melhor, Dãozinho, essa forma de organização social dos robôs, né? São classes, são castas, são só seres com funções diferentes, o que eles são? Essa eu acho que é das melhores partes para mim, porque não é bem classe, né? Casta, naquele sentido clássico lá né? Do Barruan, né? Você não conseguir ascender socialmente de forma alguma, né? O Barruan foi foda. Barruan foi foda. O cara foi pra... É o que? É o clone, é? Caminho das Índias, bicho. Os falando de sci-fi espacial com robô, cara. Não, com... No Caminho das Índias teve mudança de casta, porque o personagem lá do Márcio Garcia caiu e o personagem do Rodrigo Lombardi subiu. Então, teve mudança. Então. E dizer que no programa algum tempo, o Reginaldo riu da minha cara porque eu falei da Nazaré Tedesco num sete anos. Então, mas eu citei o Barruan do Caminho das Índias porque lá tá romantizado, né, na novela, e ele muda, né, de posição, ele acende, ele vai da mais baixa para mais alta, né, assim, na base da adoção, né, o cara o adota, ele sobe socialmente. Né. O que acontece aqui é que você tem uma sociedade que os indivíduos são sencientes, né, eles têm conhecimento, eles têm inteligência, então eles percebem o que está ao seu redor, só que é impossível a sua modificação social, né, seja para subir ou para descer, porque eles não têm capacidade, né? Eles são dotados já na sua programação inicial, inclusive o personagem lá, o garotinho, né? Ele serve para mostrar isso, né? Como é que funciona, né? Eles não são... Os robôs nascem literalmente, né? Eles não são fabricados de tamanho gigantesco, tá aqui, né? Eles são fabricados aos poucos, e aos poucos são inseridos para que funções vão ser determinadas, né? Então não tem como você mudar, você não tem capacidade para isso. O primeiro que você tem é que ter capacidade de programação, mudar a própria programação, só que a gente tem essa capacidade, eles não são dotados com isso, porque é uma outra classe, né, uma outra caixa que tem essa capacidade. Então é impossível a modificação social deles. Então eles são fadados a fazer aquilo pro resto da vida, né? O operário, ele é fadado a trabalhar daquela forma ali pro resto da vida dele. Ele vai fazer sempre aquilo, porque ele não sabe fazer outra coisa, né? Aqui a meritocracia não existe, né? Não existe debate de meritocracia de forma alguma, em nível nenhum, porque o cara não tem condição de fazer outra coisa. E às vezes esse personagem operário, né? Eu acho que ele é o mais dramático, diria assim, né? O mais trágico, né? Na verdade, e fica muito preso nisso também, né? Ele tem outra saída. Então, é aquele trabalho monótono ao absurdo, né? E o cara vai fazer o cara, vai beber mesmo, vai encher a cara, né? Então, é uma sociedade travada e é feita para ser travada, né? E é justamente por esse travamento aí que a gente vem aquela coisa de sociedade perfeita, né? Porra, você pensa, todo mundo tá encaixado, né? Ninguém tá fora de lugar, porque cada um tem sua função, inclusive. São eles nascem, né, já preparados para ir, sabe, para cobrir buracos. Mesmo assim, é uma sociedade completamente desajustada, né? Esses são marcados pelo Kill Lock, né? São visados, né? Porque tem aquela classe ali de sucateiro que vai juntar peças para repor em outros que precisam. Cara, ó, você vai morrer mesmo, você tá condenado. Se você morrer comigo, você vai morrer de outra forma, né? Então, ó, me dá aí logo um pedaço teu e vou vender, né? Então, eles são muito visados, eles terminam tudo, são exilados, né? Não deixa de ser uma espécie de exílio, já que você tem que se proteger, você vai sair dos lugares mais povoados. Pode ser uma cidade grande, né? Na cidade grande você pode ser assaltado, pode ser levar um tiro, pode morrer atropelado, sabe? Várias formas de você falecer, né? Então você se isola nos lugares mais distantes, mais ermos desse universo, né? Então tá sempre num lugar que é muito frio, num lugar que é muito quente, num lugar que é abandonado, que foi uma mina, né? Que é uma mina que ficou abandonada. Então eles estão sempre fugindo da sociedade. Então nisso daí, né? Nessa função de punição de um crime, funciona, né? Você tira esses desajustados da sociedade e empurra eles, assim, tira eles não só de cometer mais outro crime para aquela sociedade funcionar, mas tira da visão, né? Você não dá mais ver, sabe? Não vai ter mendigo na rua, né? Sabe? Não vai ter aquele cara, sabe? Todo cara com tornozelo eletrônico andando pela rua para você ficar com vergonha. Ele existe na sua frente. Ele tem que sair da sua frente porque é questão de sobrevivência dele, né? Eles são os únicos que não tem caixa. Então tá muito encaixado, mas eles não têm encaixe, né? Então esse travamento social aqui fica muito mais duro do que aparecia no Caminho das Índias, por exemplo. Marca, né, Dão? O fato deles serem marcados é para deixar bem claro ao mundo externo que eles não são robôs sociáveis mais. Então eles podem, por exemplo, ser alvo de linchamento a qualquer momento. Então, isso também é uma coisa interessante. Lembra até a letra escate do Nathaniel Hawthorne, que era marcava as mulheres condenadas e tal. Essa ideia da marca, eu acho ela muito forte também. Dos quatro personagens, o que eu mais gosto, cara, é do arquiteto, cara, assim, porque acho que é na segunda edição, não sei, que ele tá conversando com um robô que tem a cara de ursinho, meu, e ele, cara, ele detona o robô, assim, né, e põe, porque ele tem também um negócio, assim, dele conhecer a estrutura, né, como se ele fosse realmente quem montasse esses robôs, né? Ele consegue, não, ele os conhece, né? Ele consegue ver também, né? Pelo menos é o que dá a entender na história. Ele além de conhecer, ele consegue ver, né? Ele radiografa como aquele robô foi montado. É, ele dá 2, 3 toques, o ursinho morre, né, meu? Fica vazando. Isso. É. Cara, não tem culpa de nada. Ele elimina a voz do robozinho, cara. É cruel mesmo, ele é perverso. Ele tem um ar arrogante, né, de superioridade. Ele fala até um pouco mais na frente que ele é o que é o mais frágil, né, do talvez até mais frágil que o garoto, né, que a criança. Ele é o que tem o corpo mais frágil, e é uma coisa que ele fala no final, né, pô, ele fala quem criou a gente, e não fica bem claro quem é, porque afinal de contas o arquiteto é o que projeta e o que acaba construindo as outras castas, né, as outras classes. E ele fala, ó, quem criou a gente não queria uma competição, né, então ele fez o corpo da gente o corpo mais frágil que tem. E isso, apesar de toda a arrogância dele, dá uma certa fragilidade, né? Porque ele tem toda essa coisa de visualizar os pontos fracos, e ele sabe exatamente o que fazer para desabilitar algum outro robô e tal. Só que o próprio corpo dele é muito frágil, né? Então ele é limitado por isso também. Ele seria o único que pode fazer qualquer coisa, né? Ele, sabe? Pela questão da inteligência dele, pela programação da inteligência dele. Mas ele fica limitado justamente pela questão física, então ele tá travado também. Inclusive, ele é um robô vaidoso, né? À medida que a história desenvolve, a gente descobre que, né, ele tem uma certa vaidade de não gostar do corpo e querer um corpo, né, mais robusto. Interessante. É, assim, os quatro são interessantes. Realmente, o operário é amargurado, né? E você vê, assim, até entre o diálogo, né, dele com o arquiteto, que se você for levar só por números, né, embora o arquiteto seja o mais perverso, é o operário que causou mais dano, né, até por ele ser limitado, né, até pela questão da limitação dele, ele ser omisso, né, aí a gente de novo também entra numa questão de, né, crime culposo, crime doloso, né, assim, ele não teve intenção, mas e aí, ele causou, assim, a morte de, acho que é centenas, que eles falam, assim, né, é quase mil, né, 923, alguma coisa assim, que o operário matou, né, então, assim, cada um deles, eu realmente não vejo a sociedade deles tão explicada, a gente não sabe quem é o criador, a gente não vê outras facetas, né, outras formas de robô, assim, você vê muito pouco, né, mas eu acho engraçado que você entende pela interação deles, como que a sociedade deles trabalha, né, assim, tem um aspecto religioso, né, que o espectro realmente é o paladino, né, mas nem por isso ele está isento de fazer, assim, na verdade, assim, vamos dizer assim, ele mata, só que ele está matando por uma fé, então ele não é crime, mas espera aí, ele deve ter matado talvez até mais que o operário, porque você vê que quando ele começa, ele é bom no que ele faz, né? Porque quando ele começa a matar, ele mata muita gente, né? Muitos robôs, né? É engraçado que a gente também, ó, eu também falei a mesma coisa, eu tô falando de gente, são robôs, né? Então, é assim, eu acho que até um mérito do autor, né? Fazer você, assim, gostar da parte visual, né? Da parte estética, realmente o desenho dos robôs são muito legais, só que a gente tá falando de personalidade, de realmente, assim, eles são humanizados, né? E eu acho que isso realmente é um ponto alto da minissérie. Aliás, essa é uma coisa que é bem legal da história, né? Ela tem um ritmo bom, ela é redondinha e, como vocês falaram aí, não perde tempo. A história anda pra frente sempre, tem os flashbacks quando é necessário, mas não fica rodando muito em discursos, em... Não tem barriga, né, Maurício? Não, e outra, o Ramondelli, como eu falei, né, a primeira coisa que ele escreve, mas ele começou bem, muito bem, ele sabe colocar até esses momentos definidores dos personagens, né, quando ele coloca os flashbacks mostrando o crime de cada um, o pecado, enfim, é de uma forma bem, bem interessante, né, você entende o peso daquilo ali, os espectros, né, são esse exército aí meio de cruzados espaciais, né, que julgam os planetas, e você sente assim até na conversa dos dois espectros ali no flashback, o prazer deles em fazer aquele trabalho de destruir planetas que eles julgam que não estão à altura de continuar vivendo, não devem ter uma chance. O operário, com aquele o trabalho lá desgraçado dele, é um dos flashbacks mais curtos, mas que você entende, né, a capacidade da merda que ele fez ali, né, a amplitude. São 923 vidas perdidas ali, Reginaldo. Aí a gente fala de vida, né? Não considera que é robô, que é isso, que é aquilo. São 923 processadores perdidos. Pois é, então é mais uma marca, né, da boa escrita do cara. A gente tá tendo essa empatia, como eu falei no começo, né? Porque existem dramas ali com os quais a gente se identifica, a gente consegue entender, a gente consegue ver filmes com humanos. Por exemplo, esse operário mesmo, pra mim, parece aqueles filmes que o Bruce Willis está fazendo pra pagar as contas, sabe? Aquela fala arrastada, andando devagarzinho, olhando pro chão. Ele é sempre um cara também que apanhou da vida, né? Apanhou pra caralho. E aí agora ele tá fazendo alguma coisa lá. Geralmente é uma vingança e vai matar muita gente. Porque o Bruce Willis também é do ramo do idoso perigoso. Agora, todos têm seu momento definidor muito bem contado. Você se relaciona com os personagens a cada edição de uma forma muito legal. E quando vem essa nova edição, eu li mês a mês, né, mas acabei voltando pra reler tudo agora de vez e perceber que é isso, quando ele dá o gancho de uma edição pra outra, você quer saber o que tá acontecendo ali, você se importa com esses caras aí, você até diz assim, beleza, eles são, esse aqui é escroto, esse aqui fez uma merda da zorra, o menino não tem culpa de nada, enfim, mas você quer saber como vai acontecer, não é só pra salvar a vida do molequezinho, não, é pra saber o que é que vai acontecer, o que é que esses caras vão fazer, quando aparece uma esperança, né, que é a virada final da história para eles se livrarem do Killlock, eles vão conversar lá com o criador, vão no planeta que é indicado e tudo mais. Você espera mesmo que ele se salve, mesmo o artesão sendo esse escroto que ele é, né? Ele mata lá os outros na frente do menino, como vocês contaram, de uma forma que, puta que pariu, ele tá além do salvamento, mas você fica dizendo assim, porra, tomara que ele se livre da duelo mortal e o espectro deu um tiro na cara dele, sei lá, ó. Mas você torce, isso que é bacana. Aí faço coro com o que o Reginaldo falou no começo, né? Medo infundado faz sentido. Quando a ficção é boa, você pode contar a história de amebinha, vejo. Como a gente viu no Immortal Hulk, né? Do Al Ewing, que tem aquela edição toda no futuro, bem abstrata, aparentemente, tudo mais. E você lê aquela história ali, página a página, e acaba a porra ganhar Oscar, não. A porra ganha Eisner de história. Porque é boa, boa mesmo. Aquilo é muito legal, você quer saber, né? E agora, o que é que esse cara vai fazer depois disso? E, rapaz, o Elo Mortal é um gibizinho basicamente sociológico, né? Dessa coisa da casta, da sociedade e tal. E não tem textão. Eu não falo textão no sentido literal, não. Esse textão no sentido Facebook. É o gibi que a gente precisa. Ele tá falando de coisas que estão na cara da sociedade hoje, né? Tá lidando com contradições de violência, injustiça, né? Tradições à esquerda, contradições à esquerda e à direita do espectro político-social. Mas ele tá fazendo isso dentro da estrutura da história, né? Ele não faz nunca com que os personagens soltem um discursão ali que deixa bem claro do que a série tá falando. E a gente vê hoje autores das grandes editoras fazendo isso, né? Usando textão, porque não conseguem concatenar uma trama realmente interessante que diga aquilo que não seja pelo textão. Então acho que é outro mérito aí dele como autor mesmo, achei isso bem legal. Não, e tanto é que ele tem essa coisa aí que vocês falaram, da gente ter empatia e tratar como seres vivos, né, seres não robôs, porque inclusive tem aquelas análises psicológicas, né, no final de cada edição, que salvo engano foi a irmã do Lívio que fez, né, os textos ali no final de cada edição, explicando um pouco da personalidade de cada personagem, né, e é bem interessante isso também. Agora, ô Marcelo, só tem um risco aí, né, porque às vezes a ficção é bem escrita, não tem esse textão, não para pra fazer discurso, mas aí o nerd não entende, né, a gente tá geração de nerds que não entendeu muita coisa, achou a ficção muito legal, mas não entendeu. Mas aí o nerd também não entende quando tem textão, como é que faz? É verdade, assim pelo menos eles leem, né? Tá, e fica difícil. E, Regi, como a gente falou, não tem humano, né, todos os personagens aqui são robôs, né? E então aquelas três leis da robótica, elas não aparecem na história. Faz falta? Não, acho que não. É assim, as três leis, elas são consagradas pelo que o Asimov fez nas histórias dele, né? Eu acho que até para a robótica, isso daí, assim, não sei, talvez tenha servido de parâmetro, sim, né? Mas não que seria uma coisa que aplicável, né? De fato, ela é realmente, assim, eu acho como ferramenta para desenvolvimento das histórias do Asimov, eu acho maravilhosa, né? Mas ela tem uma certa limitação, por exemplo, nessa história, ela seria difícil porque as leis, elas tratam do individualmente do robô, sempre individualmente, né? Tem até a questão de você considerar o ser humano e até a humanidade como um todo, né? Mas não nunca é visto uma sociedade robótica, um grupo de robô. Então aqui ela fugiria disso, né? São duas coisas que eu acho que elas são, que as três leis são limitadas, né? Elas não cobrem a parte de interação entre os robôs, né? No máximo, é assim, o robô tem que se preservar, então qualquer interação que ele tenha com um outro robô agressiva, ele teria que se proteger, né? Mesmo que seja eliminando o outro robô. Aí não tem uma questão aí maior, né? Talvez um robô que defenda a sociedade robótica ou um grupo de robôs, isso não tem, né? E a outra questão, que aí a gente volta realmente para aquele ponto lá do começo, é que as três leis, elas não abordam, elas dependem do ser humano. Embora elas sejam as três leis da robótica, vamos dizer assim, o eixo, né, a referência é o ser humano, que ela é feita para proteger o ser humano e para o robô não se rebelar contra o ser humano, né? Então, assim, você nem precisa ser nessa história, mas você, por exemplo, ela não é aplicável, por exemplo, num drone que não é nada nem remotamente humano, né? Então ela precisa ter o elemento humano, coisa que, assim, o livro Ramondelli já tava melindrado de não ter isso na história dele, assim. Então eu acho que, assim, não tem nada a ver, né? As três leis, elas são importantes, e muito até, para o Asimov, para o desenvolvimento da robótica, assim, sem desmerecer, mas hoje até eu acho que elas nem são aplicáveis, assim, tá? Tem outros desenvolvimentos de robótica envolvendo interação e outras formas além da forma humanoide, né? Porque todos os robôs do Asimov, eles eram humanoides, eles tinham que ter a forma humana, né? Então, quer dizer, hoje a gente já tá além disso, né? Nós precisamos aí de novas leis da robótica. E, Marcelo, chegando no final da história, os robôs chegam no seu destino, né? Eles chegam lá num objetivo que é meio que alguns plot twists, né? Você acha que eles mereceram esse destino? Teve alguém que não mereceu o final que teve na história? Eu acho que não é muito uma questão de merecimento, sabe? Vamos evitar falar exatamente o que acontece, porque como é uma série inédita no Brasil e a gente está dando aqui o toque para o pessoal ir atrás, que ela está disponível em plataformas não oficiais em português e em inglês, então fica a dica. Mas eu acho que o Ramondelli consegue concluir a história de uma maneira muito precisa, assim, muito bem articulada. Ele consegue, de uma maneira surpreendente, assim, ao mesmo tempo que estava na cara ali um pouco o tempo todo, fazer com que ela tenha um desfecho agridoce, né? Um desfecho que resolve todos os plots ao mesmo tempo em que abre, né, um novo grande plot que eu não duvido ele tenha lançado para caso alguém se anime a bancar uma segunda temporada. Até, né? Um pouquinho melancólico, né, Marcelo? Eu acho, sim, agridoce por isso, né? Porque você compreende tudo que acontece, né? Ele realmente segue um caminho que não estava dado no início, mas já começa a ser apontado no meio, e você fica ao mesmo tempo, né, envolvido com aqueles personagens, contente com algumas soluções e também muito, né, baixo astral com as mesmas soluções. Então eu acho muito inteligente, porque ele consegue escapar de uma coisa que é muito difícil nesse tipo de história que lida com personalidades e principalmente com julgamento, e é uma história sobre julgamento, porque afinal eles foram julgados e culpados e condenados, que é não pender a balança, né, para um lado ou outro, ou seja, não é ficar em cima do muro, mas ao mesmo tempo encontrar uma solução narrativa que cria uma contradição da qual você não consegue sair, né? E isso é muito legal, assim. Eu gosto muito de quando a ficção faz isso, ela te coloca numa situação, né, de personagens, de plot mesmo, em que aquela solução, ela te tira o chão, porque ela não te dá uma resposta absoluta, né? Ou seja, é culpado, é inocente, é condenado, e ao mesmo tempo ela resolve a questão, deixando essa questão em aberto. Eu estou enrolando um pouco para não contar, né? Mas enfim, me chama muito a atenção, e eu acho mais um mérito dele como escritor, dar esse desfecho contraditório, melancólico, ambíguo, uma espécie de vitória de Pirro, sabe? Todo mundo ganha, todo mundo perde, e eu acho isso muito legal. E como você falou, né? Ele deixou um gancho assim que, assim, quem vai ler não vai ficar triste, porque a história fecha, tá? A história que ele contou aqui nessa sexta edição, ela tá fechada, ponto final. Mas deixa aquele ganchinho ali que você fala, agora, velho, não, agora dá seguimento essa página. Vem embora. Esquece Transformers, esquece Star Wars, sabe? Segue a história, porque tem muito o que contar ainda, né? Tem muito detalhe, assim, muito além desses quatro personagens, muita coisa interessante que ele foi jogando ali, muitos elementos que ele foi jogando na história ali. Alguns só arranhou aqui, outros a gente sequer citou ainda, sabe? Os próprios robôs que estão acima, né, do engenheiro, né, que é o que cria, né, os outros robôs, a gente sequer viu, né, o visual deles assim, e fica sempre aquela pulga atrás da orelha, porque como esse engenheiro, ele é muito, cara, um personagem assim, mais sarcástico, mais, sabe, mais ligado, porque é o mais inteligente, obviamente, e você imagina que tem uma classe que está acima dele, você fica, pô, o que é que são esses caras, né? E assim, no meu caso, esse espectro, né, só ele sim já valeria uma série só dele, porque é uma coisa assim muito surreal, sabe, uma caixa de guerreiros altamente religiosos, né? Mas, cara, é um conceito muito doido, sabe, de limpeza mesmo, de vocês são pecadores, vocês têm que se redimir na barra da espada, sabe, é uma coisa assim, né? Não é nem de propagar religião, é de salvamento no meio da morte, é uma coisa assim, cara, que é muito doido, ele leva assim a ferro e fogo, sabe, isso é muito dentro dele, sabe, faz muito, muito parte dele, e além de ser um visual assim, fantástico, pelo menos pra mim, dos quatro, o melhor visual disparado, ele é uma coisa assim absurdamente brutal demais, cara, cada, sabe, não há lista não, ele vai pra cima dos caras uma porrada assim, desgraçada, então, mas esse conceito de religião, de guerra, de purificação com um robô gigantesco e ameaçador, é muito massa. E aquelas possibilidades que ele abre ali nos dois últimos números, né? Com as soluções que ele tem para poder curar o elo, né? O Killlock, ou curar ou suplantar aquilo, sei lá, qual que seria a melhor expressão. Aqueles personagens que aparecem no final, né? Aqueles robôs gigantes que acabam aparecendo ali. Realmente, é uma coisa que eu queria ver mais e queria entender melhor aquilo e o que são aqueles robôs, né? Qual o objetivo deles, o que eles estavam fazendo ali, qual que seria a classe deles, né? A casta deles. É realmente, ele abre muita possibilidade, e seria uma pena que se ele não fizesse pelo menos mais uma minissérie nesse universo, ou explorando esses conceitos que ele deixou em aberto ali, ou o gancho que ele deixou em aberto ali na última edição. Ó, eu espero que não tenha sequência, não, hein? Pra mim fechou redondo. Não precisa de nada, assim. Eu não gosto. Não sei se eu gostaria de ver. Nem eu, concordo. Só concordo. Não sei se eu gostaria de ver um desenvolvimento, assim, do jeito que ficou. Acho que acabou bem, porque gera curiosidade mesmo. Não é que não gera. Eu entendi o que vocês falaram. E assim, eu só que pra mim, eu não preciso ver mais nada. Pra mim, eu tô satisfeito, ó. Já jantei, já tava joia mesmo, não preciso mais nada aqui. Também sou da opinião dos colegas, pra mim É melhor deixar isso no ar, aquele agora fudeu que a gente vê no final, sabe? Com a narração toda. E você ficar imaginando o que é que pode sair dali do que efetivamente ver aquilo. O Marcelo fala sempre, né? Da gente ter que deixar as histórias acabarem. E fazendo a Neil Gaiman, uma história sem finalmente, como essa, dá a gente a capacidade de ficar imaginando várias coisas ao mesmo tempo, e isso acaba enriquecendo a obra pelo que ela é mesmo, né? E pelo potencial que ela tem. Isso é o sair por cima, é acabar antes de esgotar a sua capacidade, o seu hype, até o que você tem a dizer como autor, como artista, naquilo ali, né? E como a regra de etiqueta diz, né? Quando você acha que tá na hora de ir embora, é porque você já devia ter ido. E pra mim acaba num ponto excelente também. Não queria ver mais nada disso, não. Então dá o seu veredito, né? Nossa, mas com certeza. Até porque, se você tem algum receio em buscá-lo em meios alternativos, passa medo, porque o gibi da IDW aqui, cara, é muito... Nossa senhora, esquece. Se bem que o pessoal da Panini, principalmente, costuma ouvir a gente e lançar coisa que a gente fala nos podcasts, né, Maurício? Já abri até uma editoria aí para coisas que não são nem Marvel nem DC por conta da gente, né? A gente sempre pautando aqui as editoras grandes e pequenas. Alguém no Brasil, quem publica coisas da IDW? É meio variado, né? Ou não costuma sair muita coisa? A Panini já teve um... É o Lex, né? O Lex lá do... Tá certo. Eu sempre falo Lex, mas deve ser só eu. Não, a Panini já publicou, né? A gente mencionou num pilha antigo aqui, a Tartarugas Ninja, do comecinho da IDW, que segue até hoje muito boa, mas aqui não fez sucesso, quem sabe, né? Por causa do espaçamento todo da publicação e zero divulgação. Algumas coisas da Boom vêm por outras editoras pequenas também. Power Rangers começou a sair aqui por uma editora, não me recordo agora qual foi, se foi a Intrínseca, ou... Saiu um, dois encadernados apenas, mas não teve continuidade. E a gente está na expectativa, inclusive, para o Rangers voltar para ser publicado aqui. Power Rangers, né? Saiu pela Pixel. Saudosa Pixel. Isso. Capa dura e volumes bem bonitinhos até, mas... Mas assim, é bem pulverizado mesmo. Tem coisa da Geektopia, né? Se eu não me engano. De Volta para o Futuro saiu pela Geektopia. É umas editoras pequenas, né? Normalmente, o que sai, que é pouquíssima coisa, é por editora pequena, né? Deve ter saído alguma coisa pela Devi, é por aí. Mas o lugar certo mesmo de achar é no Gibisqui mesmo. Recomendo. Então, o veredito final para você, Regi, recomenda? Ah, sim, muito, cara. A gente até falou, esqueceu de falar no começo, mas a primeira edição da série é fantástica, cara. Sim, você é fisgado pelo primeiro número já. Acho que qualquer pessoa que lê a primeira edição não tem jeito. Esse Ramondelli deu muita sorte, assim, cara. Sabe, assim, eu vejo que ele quis fazer uma história, tipo um plot drive, né, contar a história, ele quis focar na história, mas ele acabou criando personagens interessantes que você identifica e você chega até, né, a querer saber o que acontece com eles. Então, eu acho que ele deu muita sorte, assim, e a primeira edição, realmente, quando eu li, eu fiquei, assim, eu queria ler tudo já de uma vez, porque é muito interessante. Muito interessante mesmo, então eu recomendo muito. Eu voto com os relatores, também recomendo, se você quiser ir atrás da edição original, o link vai estar aí no post para você comprar através dos nossos links, mas se você quiser pelo menos conhecer primeiro, vale a pena você ir atrás desses meios alternativos, vai lá atrás no Gibisquiz ou no seu fornecedor preferido, mas vai atrás que realmente o desenho é muito bonito, ele sabe o que tá fazendo e a história é cativante. Você, Marcelo, o que você acha? É, totalmente isso daí também, fui pego de surpresa, eu não conhecia o trabalho do Livio Ramondelli porque eu não sou um leitor de Transformers e não sou um leitor por total circunstância, não é um gibi que me atrai e que eu tenha pegado para acompanhar. Acabo conhecendo, ouvindo o Maurício falar, vocês falarem e tal. Então, me interessa ouvir a respeito, mas não é uma franquia que me interessa dedicar. Então, eu não tinha ligado, e aí foi uma paleta dos meus colegas aí, de dizer, olha, é muito bom. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá, acredito em vocês, mais uma vez, estavam corretos. E queria deixar só duas observações. A primeira é que nos primeiros números me deu uma sensação muito próxima ao We Three, aquela minissérie do Grant Morrison, da Vertigo, né? Que é com os cachorros robôs também. E eles não tem nada a ver a história, mas tem, porque são protagonistas também robotizados em uma missão, né, e também tem um final melancólico, catastrófico, assim. Então, me deu uma certa sensação de estar lendo algo que me lembrou isso legal. E o segundo é... Eu esqueci o segundo, enfim, acho que vou ficar só com o primeiro. Bom, com isso nós vamos para as nossas indicações. Bom, vamos começar as nossas indicações. Vamos tentar indicar quadrinhos ou livros ou o que vocês quiserem que tenha alguma coisa a ver com robôs. E não vale Transformers, viu, Maurício? Perdi minha fala. O lugar de fala do Maurício, pô, ele é o cara. Tiramos o lugar de fala do Maurício aqui. Então, Regi, começa com você. Qual a sua indicação para os nossos ouvintes? Ah, cara, mas tem um monte de história, assim, fora Transformers, que eu também gosto, né? Gosto da... Já falo com o Maurício disso. Gosto daquelas histórias que saíram pela Rio Gráfica aqui, né? Depois saiu, acho, uma parte pela Globo. Gosto, que é a fase que a Marvel escrevia os Transformers. Acho que é mais valor afetivo do que qualidade mesmo, mas eu gosto demais, assim, então... Que aliás, tem dois belos textos ali do Maurício falando dessa fase, da fase anterior disso, vai estar linkado aí no post. O Maurício fez dois textos e vai continuar com essa série, né, Maurício? Já comecei a parte, Thaís, hein? Olha aí. Mas eu pensei assim, em que eu poderia indicar, e aí pensei em Rancherox, assim, pensei a Segunda Renascença lá da história de Matrix, né, que eu também acho, puta, cara, eu acho fabuloso aquilo lá, acho fabuloso e perigoso, porque nós estamos chegando lá, nós estamos doutrinando os robozinhos lá da Boston Dynamics, né, para odiar a gente, nós vamos chegar lá. É verdade. Calma que nós vamos chegar lá, né? Mas eu vou indicar, assim, o Era Metalzoica, que a gente já até fez um programa também, eu e o Dão, que eu adoro, cara. Eu acho do caramba, assim. Saiu anos atrás, tá na hora de uma republicação aqui, né? E é um robô macaco talarico, assim, então não precisa de... Não precisa de muito. É um robô macaco talarico lutando contra um mamute Scania, assim, então... Só isso ela se vende, assim, né? Não precisa de muita força, né? Eu acho fabulosa, assim, acho demais, e precisa realmente de uma republicação aqui. É uma história só, né? Uma graphic novel. Se acharem isso daí em sebo, alguma coisa assim, vale a pena, porque é muito boa, cara. E tem um universo dedicado a essas histórias, o link vai estar aí no post também. Dãozinho, sua indicação. Eu tava vendo aqui, o que eu vou indicar, eu acho que já indiquei em algum momento passado, mas é uma história que foi publicada no Brasil, completa, são 3 volumes, 15 edições, salvo engano, que foi publicada pela Image em 2014, cara. Começou sempre em Image em 2014, e aqui foi publicada pela Geektopia a partir de 2017, que é Alex mais Ada. Tem roteiro do Jonathan Luna, que é conhecido, com a Sarah Vaughan, e a arte do próprio Jonathan Luna. Assim, a arte é uma coisa meio horrível, pra ficar no mais... meio horrível. Mais, É porque ele faz uma arte assim, muito parecida com a arte de livro inglês, de leitura inglesa, sabe? É bem naquela pegada. Só que ele faz umas expressões faciais muito esquisitas, sabe? Ele tá no olho, ele dá uma puxada assim das pessoas, que fica uma coisa assim meio mórbida pra ficar no mínimo. Bom, esse gibi, né, ele conta a história desse, do Alex e a Ada, né? O Alex é um ser humano, um totalmente um Zé Ruela clássico, assim, bem abecheado, que tem amigo, tem pouco amigo, ele sozinho, aí a avó dele... É, fica meio que com pena, né? Porra, Zé, um bestão desse que não tem amigo nenhum. E aí ela compra um robô pra ele, né? No caso, um androide, né? Que é piada, né? E aí conta a história dos dois, né? E você já tá imaginando, né? Como é que vai? Vai nessa sequência aí de se tornar um romance, né? Tem uma série televisiva, acho que se chama Humans, que é uma série sueca, salvo engano, que é dessa mesma pegada, sabe? É de androides, assim... perfeitamente humanos, assim, você vê na rua, você não sabe se é humano ou se é robô, e que, só que eles trabalham mais em questão de babá, pegada doméstica, e a série mostra esse conflito, né, você ter uma babá que é 10 milhões de vezes mais inteligente que você e faz tudo que você faz muito melhor, inclusive eles bebem também, abre a barriga assim, e tem compartimento cheio de vinho e joga fora, sabe, só pra manter a aparência social. Então essas histórias assim, que envolvem robôs convivendo com os humanos, e muito parecido com os humanos, fazendo funções humanas, eu gosto desse conflito, sabe? Quem é quem, até qual o limite, se tem que regular, se não tem que regular. E o Alex Maisada vai nessa linha aí, quanto o Uma, né? O Uma, eu não sei se eu baixava na época, não sei se já passou aqui, se tem um divertido. Isto não tem, com certeza. E não sei se tem uma versão também americana, mas é muito boa. Pelo que você falou aí, é uma versão americana do Shobits japonês, né? Não leio mangá. A gente não está gravando isso no primeiro dia aí. Shops é a história de uma robozinha sex toy, só que ela tem um problema, né? O botão de reset está no fundo do seu órgão sexual. Então, se o personagem principal penetrar ela, ela vai rebutar e eles vão perder todo o relacionamento dela, porque ela vai perder a memória. É um drama bem... japonês. Bem profundo, né? Não, esse designer é bom, viu? Esse designer, quem projetou esse robô, ó... Só um japonês colocar aí o botão de reset ali. Bota pequenininho pra você usar o clipe de papel, porra, pra resetar, igual as coisas antigas. Pô, já que não pode ter as formas, mas eu quero registrar aqui que quando as máquinas se rebelarem, eu sempre estive do lado de vocês, promovendo seus gibizinhos e acompanhando seus bonecos. Eu vou indicar um gibi aqui, subestimado até pela história do personagem, né, que é o Mega Man, em 2012, mais ou menos, começou a sair um gibizinho dele pela Art Comics. E tava pegando também a franquia do Sonic na época. Chegou a ter um crossover dos dois, inclusive, que é muito legal, muito legal, bicho. É estrutura de videogame, assim, é o crossover todo. É grandinho, dá umas 6 partes. O Mega Man tinha 2 revistas na época, o Sonic tinha 2 gibis também. Tipo, Sonic Universe e Mega Man e... Mega Man The Robots, um negócio desse. E... o gibi do Mega Man mesmo é bem legal, ele seguia toda a cronologia, né, os arcos, cada arco é de um jogo, até ele chegar, eu não lembro se chega no final, eu parei de acompanhar na época, por algum motivo obscuro, e eu não lembro se ele chega na fase X, mas a arte é legal, a história é muito divertida também, você pode olhar assim, aquele traço infantil nas capas, não sei o que, mas não, é bem adaptado mesmo. É tipo a versão Ultimate do Mega Man, tipo o que a própria DW fez com Transformers, né, de pegar várias referências de várias mídias. Tem uma cronologia ali, as Tartarugas Ninja da IDW também são bem assim, tem coisa dos desenhos, coisa de vários gibis diferentes, e vai, faz uma miscelânea ali e cria uma versão definitiva que você acha que sempre foi aquilo tão legal assim, porque a sua nostalgia te diz isso, mas não, é uma porcaria hoje que é legal. Bom, eu vou fazer minha indicação, eu vou indicar 2 gibis aqui, que eu nunca indiquei na história desse podcast, então já aviso logo. O primeiro é Saga, do Brian K. Vaughan com a Fiona Staples, que um dos personagens mais divertidos de toda a série é o Prince Robot, né? Aqui já saiu, salvo engano, 9 encadernados, aqui no Brasil... já tá no oitavo, no próprio nono encadernado mesmo. Então, e assim, começou muito bem, deu uma barriguinha ali no meio das edições, E as últimas eu ainda não li, mas é chover no molhado falar da qualidade, tanto de Eisner, que essa série ganhou, tanto o Brian K. Vaughan como a Fiona e tal. Então vale muito a pena você ir atrás. E o segundo é um mangazinho, que é o Dr. Slump. E é um mangá de comédia, né, do Akira Toriyama, que conta a história do Senbei Norimaki e da Arali, que é a robozinho que ele cria e apronta lá altas confusões na Vila Pinguim. Foi publicado em 14 volumes pela Panini recentemente, né? Concluiu, não tem muito tempo, então não deve ser muito difícil de achar por aí também, então vale a pena. Marcelo Miranda, suas indicações. Bom, eu, por burrice, eu queimei uma indicação minha na fala anterior, né? Eu falei do Witch. Mas era uma indicação, só que eu coloquei que no lugar errado do programa, mas tá valendo. Bom, o E-Tree, né, eu indicaria, é uma HQ que eu gosto muito do Grant Morrison, com desenhos do... Não é o John Cassaday, né? É o outro cara que desenha. É o Frank Quitely. Cara, eu tenho um problema. Eu tendo a misturar os dois. É mole? Foda. Enfim, não, é por nada, não. Não tem nada a ver. Não. Eu misturo os nomes. Então, quando eu falo de um gibi do John Cassaday, eu fico assim. É o Frank Quitely? É o nome, não é o estilo. Enfim, vamos lá. O E-Tree, né, é um gibi do Grant Morrison com o Frank Quitely. Uma das grandes parcerias dos dois. Eu gosto muito daquele gibizinho. Amantes de animais. Né, cuidar do gatilho e o pessoal fica preocupado, né, que a gente depois vai indicar uma coisa que vai abalar as estruturas das pessoas. Bom, é gibi e eles são robôs, mas caso você tenha problema com sofrimentos animais, é melhor passar longe. E eu gosto demais, eu acho uma baita de uma história violenta, emocionante. O trabalho do Quitely é lindo, né? Ela tem poucos diálogos, é um absurdo. O Quitely ali tá destruindo, viu? Acho que talvez ele só esteja em melhor forma em All Star Superman. Incrível mesmo, poxa, foda. Então eu gosto demais do E-Tree, e como eu disse antes, o início do Elo Mortal me remeteu um pouco ao E-Tree, isso foi uma lembrança gostosa. E outra coisa é um mangá, né, o Pluto. Eu acho que é inevitável a gente passar pelo Pluto ao falar de histórias complexas envolvendo robôs. É uma série escrita aí por um gênio do quadrinho japonês em atividade, o Naoki Urasawa. Ele está sendo republicado pela Panini e o Monster, que é uma série de suspense e terror dele que eu adoro. E o Pluto é maravilhoso, porque além de se inspirar no Osamu Tezuka, né, no arco do Astro Boy, é uma série curtíssima. Elas são 8 volumes, foram todos publicados pela Panini, eu não sei como é que está a disponibilidade, mas vale a pena demais ir atrás. É uma mistura de policial com ficção científica, envolvendo a investigação de um crime misterioso numa sociedade também toda tecnológica e robótica. E existe uma espécie de serial killer de robôs, e isso vai sendo investigado ao longo da história. Desenhos e textos arrebentadores, assim, do Naoki Urasawa. Uma grande obra dele lançada no Brasil. Eu sempre que leio ou falo do Urasawa, eu fico querendo ler e conhecer mais ainda. Então fica aí essas duas dicas. E de filme, obviamente, eu gostaria de indicar o Wall-E, em homenagem ao Livio Ramondelli, que tem problemas com a Pixar. Eu acho que ele devia pensar que o Wall-E não só é uma obra-prima da animação, mas o artesão tem um design muito parecido com o robô do Wall-E. Então é que eu queria criar intriga, mas eu não duvido que ele tenha sugado alguma coisa daquele visual no Ali. Ele é mais fofinho, né? O artesão é aquela criatura robótica mais ameaçadora, parece um Doberman, né? Com aquelas coisas que lembram as orelhas pro alto, mas o estilo dos robozinhos lembra muito. Então acho que é um dos grandes filmes sobre a solidão robótica é o Ali da Pixar. E sobre Pluto, nós fizemos dois programas, dois sete jagunços, dissecando os 8 volumes de Pluto. Vai estar linkado aí no post, né, os dois programas que a gente fez, o primeiro do primeiro ao quarto volume e o segundo do quinto ao oitavo. Então a gente dissecou bem, os links vão estar aí no post. Bom, então é isso, né? Marcelo, você já é de casa, e além do sete jagunços e do pilha de bis, onde os nossos ouvintes te encontram? Me incorporando que nem os processadores, né? É, você já é de casa, já era. Bom, eu faço um podcast chamado Saco de Ossos. É, ele é dedicado a entrevistas com criadores de ficção de horror no Brasil, em quadrinhos, filmes, literatura, pesquisa e um monte de coisa. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do terror produzido no Brasil, ainda não é algo que todo mundo conheça muito bem, então o programa tem um pouco esse objetivo de apresentar esse universo para todo mundo. Procure aí nos agregadores Saco de Ossos. E também na área do terror, eu converso todo mês com o Paulo Biscay e Rodolfo Stank sobre filmes que a gente viu ao longo do mês, que é num estilo bem próximo aqui do Sete Jagunços, só que de vários títulos, chamado Hora do Espanto. É isso. Regi, valeu, viu? Pareça mais vezes. Opa, valeu aí, valeu. Valeu, Maurício. Falou, só quero dizer que ótimas indicações aí do Marcelo, e ele deixou claro aí, né, pra quem não tinha ouvido ele ainda aqui no Pilha, no Sete Jagunços, a sua preferência pelo horror quando ele sugeriu aquela tradução lá da Trava da Morte. Mas, cara, Kill Lock, a Trava da Morte é muito maravilhoso. Não, cara, daqueles horror farofa do Sam Raimi. É, pô, verdade, é cine trash, né? Dãozinho, até a próxima, viu? Isto fica feliz em ser útil. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Sete Jagunços. Até a próxima. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Sete Jagunços, mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acessa lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br